Maria e prece esse meu sertão. É de votos feitos na capela em noites de São João. É de novena também, de fogueira, é de quimera e de devoção. É desse jeito que se vive a vida aqui no meu sertão. O povo sofrido vive na agonia, na idolatria e na superstição. Carregam pesadas imagens, mas não levam Deus dentro do coração. Esquece essas tuas crenças e coloca Deus dentro do coração. Ei, Brasil, ei, sertão. Esquece essas tuas crenças e coloca Deus dentro do coração. É de romaria e prece esse meu sertão. É de votos feitos na capela em noites de São João. É de novena, também de fogueira, é de quimera e de devoção. É desse jeito que se vive a vida aqui no meu sertão. O povo sofrido vive na agonia, na idolatria e na superstição. Carregam pesadas imagens, mas não levam Deus dentro do coração. Esquece essas tuas crenças e coloca Deus dentro do coração. Ei, Brasil, ei, sertão. Esquece essas tuas crenças e coloca Deus dentro do coração.